Levou uma cota, mas na prática um dia descobri que as migalhas só fez pombo brigar entre si. Sem esperar por remédio, não acomodou com sobra. Antídoto foi coragem pra dar bote em cobra. Sem ser clichê, mas mata hoje seu leão do dia. Se acumular, cê tá fudido, se deixar eles cria. A selva é pedra, tio, e o inimigo não tem dó de quem vive. Um espartano exército de um homem só. Goela é navalha e rasga corda quando o corpo desiste. Mente tá sã pra caralho, qualquer veneno resiste. Me deixa em paz, não aguento mais viver pró de ideais, onde os planos mais eficaz só trouxe luta e aqui jaz. Cheguei ao ponto na soberba de indagar pensadores, que os livros bem mais escritos não evitou minhas dores. Nos passos manco, olho pro chão, comprei briga com a vida. Egoísmo nasce de berço, inveja até de formiga. A união é farsa, mentira alimenta gente que só diz a verdade quando for conveniente. Que a união faz a força, eu já vi uma par de vez, e no fundo até acredito, pena que ninguém fez. Na prática, cadê? Olho pro lado, entende? Nós é cachorro solitário, carrego lixo nos dentes. União que dá força, nunca vi isso à minha volta, mas sou o exemplo vivo que a solidão dá revolta. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Não é pessimismo, é realismo, o mundo me criou. Quem dorme tenso é impossível ser o que sonhou. Desconfiança no olhar, no amor postura é chucro. Espero o mal das pessoas e o que vier é lucro. Abriu mal só lá fora, dentro do peito é mó breu. Onde a frase torando por vocês não convenceu. Desculpa, mas frustrações cravam dentro da alma de quem discurso que inimigos e não almeja palmas. É pique filme de terror, monstros não são extintos. Sai da sua porta e vê milhares de olhos famintos, sedentos, mas pelo que? Resposta é o que eu procuro. Pra nós é noite, o fim do túnel também tá escuro. Querendo ser revolução, raros que aqui resistem. Não ser mais um caguetado na rua pelos car system. Cê vê no espelho todo dia e não percebe, para, que o logo da resistência tá estampado na tua cara. Não é por confete, meu parça, eu já venci felizmente. Umas ideias de suicídio que rondava minha mente. Minha intimidade era só eu, ninguém fazia parte. Letra pesada onde os versos nunca vai tá em encarte. É foda, reflexões nunca chegava em nada. Hoje o homem nasce, vive e morre na estrada. Não posso ser igual, mesmo sabendo do fato que aqui filho de peixe morre pescador nato. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.